Você está ouvindo a Rádio Tropical Gospel do Paraná. ZYJ 255. AM 1320. Estúdio em Curitiba. Na internet, Facebook e aplicativo. Rádio Tropical Gospel, Curitiba, Paraná, Brasil. Tropical Gospel, a Rádio da Família.